Yeah, Mr. White. Yes, science. Que delícia, cara. Fala, galera! Estamos começando mais um Pelbiches! Eu sou o Evandro e aqui comigo temos o Segui! Eu! E também o Godaka! E aí, cara, quer uma carta? E hoje aqui, nossos convidados, temos o Cassius Clay. Sem nenhum centavo no bolso. E nosso convidado especial de hoje, temos Kiliano, do 365 Indians. Aê, o meu bem mais valioso é a conta da Steam. Delícia! Doa pra mim! Usa o Family Share comigo! Kiliano aprendeu uma lição dolorosa, né? Que nem sempre índia é significado de barato. Não, não é, cara. Não puta, é. Não. Definitivamente não. Então, galera, hoje a gente vai falar sobre a Steam, mais especificamente sobre as Steam Summer Sales. Vamos comentar ainda sobre os nossos joguinhos adquiridos, toda a zoeira que envolve essas promoções fantásticas que levam toda nossa grana embora e somem com a nossa carteira. E vamos começar logo essa porra aí. Que delícia, cara! Kiliano, pode, aproveitando aí que é até o nosso convidado, explicar rapidamente pra galera o que é a Steam. Você aí, que estava em coma nos últimos anos, você não faz ideia do que é a Steam. Steam é uma coisa que surgiu alguns anos atrás em um programinha, um site maravilhoso, que é o grande responsável pela distribuição online de jogos para PC, né, cara? É graças a ele aí que o PC é competitivo. Quando a gente fala em videogame, né? Quando a grande vantagem aí de você ter um PC para poder jogar é o Steam, né? Que é um programinha que você pode comprar jogos digitais a um preço extremamente camarada. E as Steam Summer Sale. Steam Sales. E esse site faz promoções, né, cara? Faz promoções periódicas, né? Promoções ele absurdas, é o... né, cara? Porra! O patrão ficou maluco. E o produto digital, ele tem várias vantagens em cima do produto físico, né, cara? Que você não tem distribuição, você não tem estoque, você não tem que mandar isso para países que não te importam, não te interessa, que não vai nem um caminhão. E graças a isso ele consegue cortar bastante custo, né, cara? E não só assim, ele também não fica tão preso aí a contratos que os consoles costumam ficar, né? Por que um jogo físico tem o mesmo preço de um digital no Xbox One, por exemplo? Porque se eles resolverem colocar muito barato, a Best Buy, Walmart, se recusa a vender Xbox One, e é isso aí. Então, e o Steam não tem dessa, todo mundo vai comprar um computador. Uhum. Não tem o que negociar com o Steam. Por isso que o Steam consegue, além de fazer preços muito menores, em proporção do tipo um AAA custar R$100 em vez de 250, ele ainda tem as Summer Sales, que acontece em época... Ele tem várias sales, na verdade, tem várias promoções aí que ocorrem no decorrer do ano, que se depara aí até com 90% de desconto, cara. Uhum. Nossa. Aquela hora que a sua carteira tá se recuperando, sabe? É. Calma. Não, que eu tive que... Na filha da puta, tá muito pesada essa carteira, vamos esvaziar. É uma frase que eu digo, né? A maior dúvida na Steam Summer Sale não é qual jogo comprar, e sim qual rim vender. Cara, é absurdo, assim, velho, porque tu para e pensar, nossa, cara, é muito jogo barato, tu começa a comprar quando vê, tu gastou... muito dinheiro em vários jogos, mas tudo custando, cara. A gente entrou aqui agora no Steam Calculator, né, cara? Ó, vou até falar uma coisa aqui sobre a grande prática no Steam, que é o que eu uso com o mercado com bolsa de valores, né, cara? Que você compra na baixa e vende na alta. No meu caso, você compra jogos que estão numa promoção muito grande e espera aquele aniversário daquele seu amigo que não cai na Summer Sale e fala, pô, meu amigo, toma aí Max Payne 3. Caralho, meu amigo, R$70 nessa merda e você comprou pra mim. Você merece, querido. Cara que vai ver na Summer Sale, o cara comprou por R$5,50 e deixou guardado. Eu faço essa prática e é graças a essa prática que eu vou dar um jogo aqui nesse podcast aqui hoje. Vou dar um jogo que eu comprei muito caro. Se chama Out There Somewhere. E custa... Jogo famoso, muito conhecido. Tayana, por favor, pula essa parte, tá? É um jogo brasileiro que custa R$10,50. Eu tô dando de presente aqui pra vocês. Olha só, R$10,50 gastados aqui. Muito obrigado. Cada um. 45 centavos. Oi, dá uma come pra cada, né? Eu já fiz isso no... Cara, a Summer Sale você faz maravilhas. Você só sente realmente o peso da maravilhosidade da Summer Sale quando você sai dela. É verdade, cara, é verdade. Depois tu começa a olhar os preços de verdade, assim. Você só sente o peso quando a fatura chega no outro mês. Você sente duas coisas. O que você comprou e você fala, pô, até que não saiu tão caro. E o que você não comprou, você se arrepende de não ter comprado. É verdade. Cara, eu tava pensando isso aqui. Eu acho que todo mundo aqui já passou por isso. Não, porque assim, os preços na Summer Sale, eles variam. O jogo que hoje ele é 6, amanhã ele pode estar 8, amanhã ele pode estar 3. Tipo, quem é que nunca olhou um jogo e falou, pô, menor do que isso não fica. Comprou, tipo, no outro dia tava com R$10 de desconto. Não, cara, eu passei por isso nessa última, cara, porque fazia tempo que o Max Payne 3 tava na minha lista, né? E aí ele tava, sei lá, 10, tava 9,90, eu acho, então tá, fui deixando, assim, eu disse, tá, vou comprar agora, já comprei tudo que eu queria, só falta ele, comprei ele. No outro dia tava R$8, né? Eu fiquei, porra, gastei 2 e pouco que eu podia ter gastado em outros jogos, né? Podia ter comprado mais uns 3 jogos. Dinheiro. Eu já entrei. A primeira coisa que eu falei pro Evandro foi assim: cara, que arrependimento de não ter comprado o Fallout New Vegas e o 3, cara. Se eu for comprar hoje, eu vou pagar o quê? R$80? E tava R$10 os 2 jogos, sabe? Eu passei isso foi com o CSGO, cara. CSGO que, tipo, normal era 25. Aí teve uma hora que chegou a 16. Eu falei: cara, mais baixo que isso não fica. Comprei. No outro dia tava por 10. Tu é um garoto. O jogo da Valve, você não compra a menos, não, de 50%. Não, mas eu já tinha esperado. Eu já tinha esperado muito. Eu falei, pô, não vai abaixar mais que isso, não. Os caras pegam, velho. Às vezes os caras... E dá na puta. O cara fica muito puto, assim, quando olha o negócio e tá muito mais abaixo do que o cara pagou, assim. Porra, velho. Podia ter esperado mais essa merda. Mas, porra, essa última Steam Sale, cara, acho que tava eu, o Godoco, o Segui, assim, a gente tava alucinado, porque era a gente tentando vender as cartas, que daí a gente pegou e disse, cara, uma semana antes, acho, da Steam Sale, eu coloquei todas as cartas à venda, né, cara, eu tenho que tirar um dinheiro disso aqui. E aí o primeiro jogo que eu comprei na Steam Sale foi o Fez, que eu paguei... R$13,39 e eu comprei só com dinheiro de carta, velho. Uhum. Aí depois, acho que sobrou mais uns troco, eu vendi mais umas cartas, eu comprei o Nidhogg. Também paguei dois e pouco, assim, também, coisa. E foi nessas, assim, cara, tipo... O Dead Out Summer, ele tinha carta que era mais cara que o jogo, né? Que o jogo. Eu paguei o jogo, paguei mais algumas cópias que eu dei de presente e ainda gastei na Steam de novo, né? E ainda tamo com dinheiro daquela época, né? Isso que é mais legal. É, eu ainda tô, cara. Mas a Steam, tu não... todo o dinheiro fica na Steam, né, cara? Tu vende lá, fiz tal coisa, voltou, mas tá alto lá. Você não pode pagar um padeiro com crédito na Steam, né, cara? É. Você tá sempre sendo... Vocês me lembram uma história engraçada, tipo, no CSGO, você ganha umas caixas, né? Aí tem a opção de você vender. Um dia desse eu fui vender, tava lá, preço sugerido, 50 centavos. Aí eu botei o preço de R$30, aí ele disse, oxe, tá louco, tu não vai vender? Eu falei, oxe, meu irmão, é meu, eu vendo pelo preço que eu quiser, que tá comprando é você, você paga se você quiser. A primeira vez que eu fui vender as cartas, eu não vendi nenhuma, porque eu ia vender baratinho, só que eu esquecia de botar 0, alguma coisa. Mas... Quando eu fui olhar, eu tava vendendo, em vez de vender a 14 centavos, eu tava vendendo a R$14 a carta. Caraca. Eu não vou vender nunca essa porra. Não, você tem que vender, você tem que pensar em mais 2 centavos, que é o preço da Steam, né, cara? Que eles ficam com 2 centavos toda a transação que você faz. Isso. É, não só o Steam, mas o criador do jogo, ele fica com uma parcela aí também, né? Ah, é? Ah, é? 1 centavo, então. Não, inclusive, vou até compartilhar uma historinha que eu fiquei com... Que eu ouvi recentemente de um desenvolvedor que eu não vou identificar. Teve algum outro desenvolvedor, que não é esse cara até que contou essa história pra mim, que o que é que ele fez? Ele colocou um jogo no Steam que é praticamente um protótipo, isso há alguns anos atrás. E o que aconteceu? Em uma Summer Sale, ele jogou o preço ridiculamente lá embaixo. Tipo, o jogo ele já era uns R$9, ele acabou ficando tipo 20, 25 centavos, sabe? Alguma coisa muito ridícula. E o que aconteceu? Ele vendeu essa porra igual água, ele colocou o jogo em bundle também. E o que acontece? Ele foi mais ou menos quando o pessoal ainda tava muito vidrado no esquema da venda de cartas, né? Que ainda era uma novidade e tal. Esse cara começou a ganhar coisas de, tipo assim, $10 mil por dia, cara. Caramba, velho. Com venda de carta. O que acontecia? O cara comprava o jogo por 20 centavos, produzia a carta e vendia as cartas por tipo 2, 3 reais. Então não tinha desvantagem nenhuma você comprar o jogo do cara. Você comprava o jogo do cara, fazia a carta, vendia e tinha lucro. Olha que bug escrota. E ele. Hoje em dia não dá mais pra você fazer essa gracinha, entendeu? Mas o cara ganhou uma nota preta com essa merda, sabe? Cara. Não dá mais pra você fazer, foi uma loucura essa parada. E tipo, vale a pena você comprar as cartas também, que você faz as insígnias e aumenta o seu level Steam, que você ganha vários benefícios e tudo mais. Então, tem um comércio rodando aí. Sim. Quer dizer que vale a pena comprar a carta? É, porque quando... Depende do que você vai fazer, né? Porque cada vez que você monta um insígnia, você sobe o seu level do Steam. Quanto mais alto o level do Steam, você pode tirar umas cartas foil. Sei lá, eu não sou muito de comprar carta, entendeu? Não, eu também não. Eu já comprei carta pra poder montar insígnia de jogo que eu gosto só pelo bel prazer de fazer isso. Sim. E por sorte eram cartinhas muito baratinhas, então meio que valeu a pena ali gastar, sei lá, 15 centavos pra ter uma insígnia do Towerfall ali, que é um jogo que eu curto e tal. Mas tem uma galera que realmente gasta uma nota com carta, cara. O cara quer montar insígnia, quer ter level alto pra ganhar uma porrada de benefício, né? Caramba. Algum benefício. Eu pensando que aquilo lá não servia pra nada. Não, ela não desbloqueia só o wallpaper. Ele realmente mexe. Ah, o Steam sabe o que tá fazendo, cara. A gente tem Gabe New por trás ali, o gordinho mais boa praça de todos os tempos. Cara, eu tô pensando aqui agora. Tem um amigo meu que, se for pegar a conta dele vale a de nós todos juntos aqui. Tipo, se você for pegar os jogos que ele jogou tipo 2. E um dos dois é grátis. Né? É grátis, Team Fortress. Né? Não, é o Dota. Eu fico olhando assim, pra quê, velho? Pra quê? Eu exijo o valor de Team Fortress na minha conta. Eu paguei por ele na época. Caralho, sério? Eu tenho um chapéuzinho até hoje, cara. O chapéuzinho cretino aí. Que você ganha por ter comprado o jogo. Por ter comprado. Hoje esse chapéu deve valer uma nota. Deve valer, sei lá, 15 centavos. É muito dinheiro. Tá 2 jogos, mano. Na Steam Summer Sale, tá doido. Não, é igual o pessoal ficava me zoando ali. Nossa, querendo, você vendeu o seu broche de pré-venda de Portal 2. Porque quando você compra o Portal 2 na pré-venda, você ganhava um broche. É, bem bostinha lá, mas o broche. Ah, broche muito valioso. Foi ver o preço dele hoje é 8 centavos. Posso comprar de volta só de zoeira, né? Eu comprei de volta. Paguei 3 vezes mais do que eu vendi, né? É sempre assim. Mas, oferta e demanda, né, velho? Oferta e demanda. Vamos dar umas indicações aí pra galera, cara, falar dos jogos que a gente adquiriu aí nessa. Quem adquiriu de jogo aí. Edson, o que tu adquiriu de jogo aí, cara? Ah, vou começar com o que eu ganhei de presente. Eu não sei, talvez eu não tenha ganhado de presente, eu simplesmente não paguei, né? E foi o Castle Crashers, né? Obrigado, Evandro. É, cara, tá tão barato o pack com 4 que nem rende o cobrado, cara, tá ligado? Tipo, o cara vai fazer um depósito de 2 reais na minha conta, tá ligado? Beleza, depois te dou um Outer Somewhere. Isso aí virou, tipo, sabe troco de bala que a gente dá na padaria, sim, que não tem centavo? Virou um Outer Somewhere. Tem algum de vocês no Steam? Acho que não. Oi? Tem algum de vocês no Steam? Eu acho que não. Não, tem. Não, então já vamos passa dar um Outer Somewhere aí pra vocês darem pra alguém que tá nos comentários. Show. Beleza. Pô, Castle Crashers, sensacional, né, cara? Cara, e é um jogo divertido. Muito bom. Jogo divertido. Sim, e confessar uma coisa aqui, o pirata não pegava no meu computador. Cara, o pirata já indie é inferno direto. Tá? deixa eu fazer uma defesa aqui, porque às vezes eu baixo o indie, jogo um pouquinho pra ver se vale a pena a compra mesmo, tá ligado? Mas agora o Steam tem reembolso, então agora tipo, tu pode fazer o teste direto, né, na Steam. Não, agora é maravilhoso. Foi o que eu fiz com o Thorin, tá ligado? Testei até o final, matei esse chefão. É, não presta não, devolve meu dinheiro. Só que tu terminou o jogo, né, safado? Ah, que sacanagem. Não, pô, fala lá, que se você completa, se você jogar de 2 horas pra baixo, eu fechei em 2 horas, pô. Cara, é alguma coisa, é um ponto. Cara, esse negócio de inferno acerto eu tô ferrado também, porque eu pirateei o Fez, mas eu comprei nessa Summer Sale, eu fiz questão de comprar, porque o Fez também eu perdi 3 vezes o save. E aí eu ia falar, o cara piratear um jogo de 5 conto é sacanagem. Não, fora da Summer Sale agora, ele tá um pouquinho mais caro, cara. Deixa eu conferir aqui. Fora ele é um pouco mais alto. Fora, agora ele tá 5,90, quer ver? Mas inclusive muito caro, velho. A gente comentou sobre o Baldur Samuel aqui, só voltando lá reais, nesse joguinho maroto aí. Vocês já zeraram ele uma vez, eu sugiro vocês zerarem ele de novo, colocando o idioma português BR Rue. Tem isso? Que é um. Sim. Tem. Eu não lembro como desbloqueio. Não sei se tem que baixar ou se vem nativo. Eu acho que vem. É só ir nas opções e mudar. Cara, em que o Glauber Kotak, que é um... Ele é o designer do Rogue Legacy, inclusive, brasileiro. O cara fez uma tradução do jogo completamente zoada, entendeu? Você tem noção, o Play foi traduzido como Partiu. Porra, é do Carlinhos Voadores lá, o Partiu? Cara, vale muito a pena jogar esse jogo de novo. Ele é curtinho, meia horinha, né? Vale a pena jogar ele de novo. Cara. Puta que pariu, aquela nave no final, cara, eu morri umas 50 vezes seguida pra ela desistir de jogar. Pô, vou ter Vou ter que jogar de novo agora, cara, só pra ver essa versão aí, velho. Que mais, Edson, que pegou aí? Cara, eu fui comprando só jogo velho que eu joguei pirata, né, cara? GTA San Andreas é um jogo que eu ainda não comecei a jogar, porque deu chabu no meu controle. Comprei o pack Metro, o 2033 e o Last Light. Last Light, infelizmente, só vou poder jogar quando tiver um computador que preste, porque o 2033 ele já rateou, eu tô no mínimo e tá dando umas travadas. Comprei o Fez, né, pra ver se eu ganho um lugarzinho no céu. De indie pirata, agora só tem o Sword of Mine, que eu tenho que comprar original depois. Eu preciso comprar a Processo Zombies, né, que tem alguns anos aí que eu joguei pirata. Cara, pra você ver como é que esse negócio de piratear é cabuloso. Tipo, quando eu vi Steam San Mercedes, eu pensei em comprar o Castle Crashers pra jogar com a galera. Só que, tipo assim, todo mundo que eu conheço que ia jogar já tinha fechado pirateado. Eu falei, não dá. Porra. Não, jogar jogo com a galera aqui nesse site é uma desgraça, cara. Se falar assim, a gente jogou Outer Somewhere uma vez. Você tem ideia? Eu paguei o Left 4 Dead, eu joguei 3 partidas com esses putos. E a galera nunca mais jogou. Eu baixei Team Fortress pra ir jogar com essa galera. Quando eu baixei, eles pararam de jogar. Não, foi o... Oh, que putz. Eu joguei o tutorial pra falar que eu nunca joguei Team Fortress. Foi o Castle Crashers que a gente jogou uma vez só antes. Foi esse que a gente jogou uma vez só. Foi pra galera. Pô, tem que voltar a jogar, cara. O Somenauts também a gente parou de jogar. Pô, o Somenauts que é foda, cara. Acho que vou dar outra vez. Na outra promoção a gente pegou o Somenauts. Do caralho aquele jogo. Bro, Force, vocês têm? Vocês não jogam junto, não? Faz véio. Tempo que não, a gente já jogou faz mais. Tempo. A gente já jogou mais faz tempo que não joga também, cara. Uhum. É, tipo, parece que a gente é muito ocupado, né, cara? Que a gente não consegue tempo pra jogar o negócio. Mentira. Fui falar o negócio pro Evandro lá no Facebook. O bicho quase sai do Facebook e me bate, tá ligado? Falando que o bicho tinha tempo. Pra quê, moço? Mais algum, Edson? Pegou? Cara, e o Fez, né? Eu já falei do Fez, né? Ah, e o incrível, o caríssimo Alder Summer, né? Foi, inclusive, presente de dias namorados, minha namorada. Junto com o Fez, também, que tava caro pra caralho. O Cassius Clay, que adquiriu ele, né? Cara, eu peguei poucos dessa vez, acho que essa foi a que eu menos gastei. Eu só peguei o Fez, que foi recomendação do Evandro. Peguei o Creativerse, que é um Minecraft melhorado, que eu só peguei porque uns amigos meus estavam jogando, aí ficaram enchendo o saco, peguei. Peguei o Thorin, que foi o jogo que eu pedi pra Steam. Cara, mas assim, todo mundo que for jogar o jogo vai ter a mesma reação, porque o jogo é bonito, você pensa, cara, esse jogo é foda. Só que, velho, você terminar ele em 2 horas é muito broxante. O Kilikiliano, que pegou aí nessa Summer Sale? O Kiliano é patrão, velho. Pegou os jogos. Não tem mais o jogo de Steam pra ele. Tá feito, pegou tudo. Não, senhor, você tá doido, né? Summer Sale eu passei quase intacto, cara. Quase. Acho que foi o contrário, foi o que eu mais gastei até hoje. Também, cara. Acho que eu gastei 10 pontos nessa Summer Sale. Eu não tô brincando. Summer Sale passou quase batido por mim. Só não passou por causa de um jogo chamado Project Zomboid. Putz, eu tô indo pro inferno, mais um que eu tenho pirata. Não, mas não. O que aconteceu? Eu comprei ele 2 vezes. Eu tinha ele no Desura. E aí eu resolvi jogar com os amigos meus, jogar online. A gente montar um servidor e tal, e jogar no nosso mundinho ali e tal. Só que o maior problema é que o Desura não tem a versão mais atualizada. Aí eu tive que ir lá no Steam e comprar de novo. Isso antes de saber que a Desura dava uma chave no Steam. Putz. Eu nem voltei lá no Desura pra saber se eu tinha a chave. Eu vou deixar lá. Eu fiquei tão chateado. Tudo bem, tava em promoção, eu fui lá, comprei o Project Zomboid e tal. E eu já tinha jogado ele bastante no Desura, cara. Tanto que eu até gravei um vídeo no meu canal sobre ele e tal, falando umas coisinhas. Só que, cara, esse jogo jogado online com seus amigos é uma experiência abissalmente diferente, velho. Eu cheguei a jogar mais ou menos umas 9 horas seguidas numa sentada, cara. Nossa. Pra você ver, realmente. Eu tô com 43 horas nele aqui. E ele é um jogo surpreendentemente assim, envolvente. Falando até aprofundando um pouquinho mais na mecânica, até de ponto de vida dele, né? Ele é. Normalmente jogo multiplayer não tem imersão. Só que no Project Zomboid tem, cara, porque tudo que você vai fazer, ele é como se fosse na vida real. Então você não tá conversando com o cara. Não, é que eu cheguei a fazer um post desse jogo e eu acho que foi um dos jogos de survival, assim, em zumbi mais reais, assim, que eu já joguei, tá ligado? Porque o cara vai se ferrando mesmo, sim, né? Incrível. Pois é, cara, por exemplo, você tá jogando com seus amigos, em vez de você chegar e falar, cara, eu tô com 40 pontos de vida, me dá uma ajuda. Você não fala isso, sabe? Você fala, cara, o zumbi me mordeu, eu tô machucado e eu tô com a perna mordida. Vamos voltar ali atrás pra pegar a camisa daquele zumbi, rasgar e fazer uma atadura. Uhum. Tipo, a descrição que você fala não é uma descrição numérica, não é uma descrição que te tira da imersão do jogo. Isso. E ao mesmo tempo é o que de fato você vai fazer, entendeu? Você vai ir no menu do personagem, vai ver que ele arranhou a sua perna, você vai fazer, pegar a atadura, fazer a atadura na sua perna. Não, eu achei sensacional, assim, o negócio de tu só conseguir enxergar a rua se tu chegar nas janelas, né, cara? Só que tu enxerga a casa que tu tá, mas tu não consegue enxergar na rua, a menos que tu coloque o personagem ali na janela mesmo pra te poder a tua visão, assim. Isso eu achei sensacional. Ah, e isso no multiplayer, né, ainda mais intensificado, cara, tipo, porque você não enxerga as costas do personagem, por mais que seja um jogo isométrico, saca? Uhum. Então, às vezes você tá vendo um zumbi aproximar de um amigo seu e beleza, ele vai matar aquele zumbi. Aí ele tá chegando perto. E o cara não fez nada até agora. Aí você lembra, cara, ele não tá enxergando nas costas dele. Você grita, fulano, atrás de você. Aí o cara olha pra trás e corre, sabe? Sim, é muito foda. Eu achei muito bom esse jogo mesmo, cara. Muito legal. Sim, esse ainda eu não joguei, vou dar uma olhada depois. Jogaço, cara, jogaço. É, jogaço. Eu tô lembrando agora de um Turned. Vocês já viram um Turned? Não. Sim, eu já ouvi falar, ele sempre comenta do Turned. Tem ele de graça na Steam também, dá pra jogar com a galera. Cara, tipo assim, à primeira vista tu pensa, pô, é um joguinho besta. Mas depois de um tempo jogando com a galera, cara, ele fica divertido pra caramba. Tem que dar uma olhada. Isso aqui é um jogo maneiro, cara. Joga State of Decay, que é um survivor maneiro também de zumbi. Também joguei. Eu joguei quando saiu State of Decay. Só que, assim, lugar reservado com sucesso, eu joguei pirateado. É, também. Vocês são uns contraventores mesmo. mais algum, Kiliano? Ah, tem um roguelike também bem gostoso de jogar, que é o Catacomb Kids, que ele é o roguelike que eu joguei até hoje, que não é de turno, mais próximo do espírito de roguelike de verdade. Que a ideia do roguelike é, toda vez que você vai jogar, você tem fases aleatórias ali, e você morre pra valer. Sim. Só que muitos deles, às vezes, você carrega algumas coisas pra frente, você salva moeda, você faz alguma coisa assim. Uhum. E o Catacomb Kids não, cara, ele é tão aleatório. Tipo, o próprio Rogue Legacy, quando você vai tentar jogar ele, você vê que ele mantém vários padrões. Você passa por umas salas repetidas. O Catacomb Kids não, cara. Cada coisa é uma coisa. Cada jogo é um jogo que você vai jogar ali. Cada vez que você dá new game, é um level design ridiculamente diferente. E o seu personagem é diferente. E ele tem umas coisas, tipo, que lembra até um pouco Dark Souls, no sentido de que cada inimigo no comum pode te matar. Ele é um risco real, assim, cada inimigo. Legal. Então, é um jogaço. Eu não tenho tanto, assim, pra falar sobre ele, mas vale a pena dar uma olhada, pelo menos no trailer. Mais alguma coisa? Passou ileso mesmo dessa vez. Isso, não, cita esses dois aí. Tem mais um ou outro aqui a colar, mas eu acho que precisa, cara, ser mencionado esse. Dessa vez eu peguei muita indicação do lado do 365 Indies, né, cara? Porra, peguei coisa pra caramba, assim. E depois eu tava olhando minha lista, assim, me dá até um orgulho ver tanto jogo indie, assim, mais indie do que AAA, assim. Mas eu peguei o Fez com troco de carta. Aí eu tinha pegado um dia antes da Summer Sale, eu tinha achado numa promoção o Soul Gambler, cara. Soul Gambler é muito legal. É bem legal, é meio point and click, né, cara? Só de escolhas, né? Se fosse colocar um gênero, ele é uma novel. É verdade, verdade. Ele é tem um nome certo, por isso é uma... É, ele vai te contando a história e tu vai escolhendo os caminhos que vai tomar. Eu acho tomar, que é, né? Visual novel, não lembro, tem um gênero pra essa porra. Pode mas ser, é legal, pode eu ser. Acho que dá uma escorregadinha no final ali, mas ele é bom, em geral é muito bom. É bem legal. E eu peguei o Fez com troco de carta, peguei o... Com o resto que sobrou desse troco de carta, eu peguei o Nidhogg. Que é aquele de esgrima. Sim, muito é legal. Legal, só que tem, só dá pra jogar. Recentemente só dá pra jogar presencial ali, né, cara? Não dá pra jogar online com ele. Não funciona. Dá, mas ele tem um atrasinho, não é a melhor experiência do mundo, não. É, inclusive, você jogar no modo de campeonato, cara, quando você estiver com uma galera aí na sua casa. Ah, ele cria sim. As chaves, tudo bonitinho. Uhum. Ah, legal, legal. É, ele tem o mesmo problema de eu não ter pegado o Towerfall, porque é muito difícil. Muito difícil ter alguém aqui pra jogar aqui em casa, assim, porque eu tô sempre jogando online com a galera. E o Towerfall tava na minha lista aqui, tava em promoção, acabei não pegando, porque não ia ficar parado aqui sem ter ninguém pra jogar. Cara, o Towerfall... Ele é só local, né, cara? Deixa eu dar uma olhada nas minhas horas no Steam dele aqui. O Towerfall, eu tenho 6 horas dele no Steam. Por que eu tenho 6 horas? Porque no Oya, que é onde eu joguei mais ele, eu devo ter, tipo, uns 500, cara. Ele é muito divertido, cara. O Oya, inclusive, ele tá platinado, cara. Eu realmente joguei muito mesmo o Towerfall no Oya. E tanto por isso que no meu Steam tá tão pouquinho, das só 6 horas. Quando a gente cara, quando eu fui lá pegar no... a Terraria, quando vocês pegar a Terraria, vocês morrem grudados na cadeira, então. Não. Amigo, porra, 171 horas desta merda. o Flamer deve ter mais, hein, cara. Se o Flamer deve ter 5 encarnação em Terraria. Não, mas eu tenho 171 horas de Terraria brincando na Terra. Porque eu nunca passei pro modo hardcore, entendeu? Então ainda tem metade do jogo pra poder explorar. Eu só não tô insistindo agora porque anunciaram que vai sair pra 3DS. Aí, nossa, meu amigo. Aí deu. Aí eu vou pregar o meu rabo no vaso sanitário ali e não vou sair nunca mais. Vou botar um cabo na minha boca pra jogar comida triturada no liquidificador, ficar sentado no vaso jogando. Terraria surgiu uma piada muito engraçada com o Terraria entre uns amigos meus, que é tipo assim, a gente jogava pirateado quando a gente, antes da Summer Sale. Aí tipo, tinha um amigo nosso que ele aparecia com os equipamentos foda do nada. Aí o que acontece? Ele tava usando hack. Só que não admitia. Aí o nego perguntava, então beleza, como é que tu conseguiu essa espada aí? Não, essa espada aqui, pra você conseguir, você tem que pegar um item que só faz, só tem um evento, só tem um evento por jogo. A gente começou a zoar ele, que você tem que pegar um item que só tem um evento por jogo e você tem que matar um demônio que nem tem no jogo. Aí o bicho ficava puto e saía, velho. Cara, eu não sei como é que vocês têm paciência pra jogar Terraria, velho, sério. O Flamer, cara, o Flamer tá aqui. Eu também não sei, não. Toda hora pita aqui, Flamer iniciou o Terraria. E a Lilis também. Ele e a Lilis, toda hora, iniciaram o Terraria, só falta o Terraria, né, cara. Mas o que mais que eu... Olha no pé. Tem que dele aí, tem como ver. É, né? Curioso agora. Acertei, depois vou dar uma olhada aqui. Aí, eu peguei o Castle Crashers, que eu peguei o pack com 4 ali, que eu comprei pra galera, comprei pra minha mina. Gunpoint, também tava... O Gunpoint é o do detetive lá, até fiz o gameplay, muito bom. Que é um jogo que você não me falou. É! o Flamer tem 410 horas, cara. Caraca! Ele só desbloqueou 19 proezas. De 88. É outro que... Ele tá na terra, ele tá brincando na terra. Tá na terra, jogando terra, fazendo casinha de terra. Pô, Kylian, tu nunca nem foi até lá embaixo no inferno, vai derrotar o chefão do inferno? Não, nunca. Eu nunca enfrentei os três boss ao mesmo tempo. Eu já enfrentei os três, só que em runs diferentes. Não, mas... Porque eu gostava muitas vezes eu jogava com iniciante, então eu sempre recomeçava o jogo, entendeu? Ah, sim. Pô, velho, mas o chefão do inferno é de boa, é só tu pegar uma bonequinha que tem lá e jogar no fogo que ele aparece, tá ligado? É de boa. Peguei, deixa eu ver mais aqui. Cara, olha como eu peguei coisa. Eu peguei o Max Payne 3 também, que é aquele que eu podia ter economizado R$2. Ah, jogaço, mas tipo, sei lá, eu devo ter jogado 20 minutos, né? Só pra ter o primeiro save, acho. E. Cara, tu perdeu R$2, velho. Tu sabe quanto que é isso? É 4 jogos na Steam, velho. Tá maluco. 4 jogos caro. É. 4 jogos caro, tá ligado? E por último, cara, na finaleira da Summer Sale, assim, eu olhei o Mark of the Ninja, tava R$4. Eu digo, não, vou ter que pegar ele aqui, cara. Mark of the Ninja é muito massa também. Olha aqui. Do cacete, mano. Porra, porra, melhor jogo de ninja que eu já joguei, cara. Tipo, de ninja que tem o... Melhor? De ninja que tem, assim, sabe? Que é esse equipamento ninja, assim, todo stealth e tal, sabe? O melhor jogo stealth de todos os tempos. É. Lembrei de um jogo de Play 2, agora tu falando isso, que é o Chernobyl. Não, de PlayStation, melhor é Tenchu, Ninja Condenado. Ninja Condenado pelo bigode. Também é bom pra cara. Melhor stealth do mundo, cara. Aí eu peguei, esses aí foi o que eu peguei, cara. Mas, porra, foi a que eu mais gastei grana, cara. Comprei bastante. Evandro patrão, tá ligado? Porra, dessa vez eu gastei, deixa eu fazer uma somatória rápida aqui, já dá uns 15, 20, porra, velho, deve ter gastado uns R$30 aí, cara. Você... Acho engraçado, o Evandro deve estar chegando no Super Amist. Pô, nessa Steam CMC ele gastei R$30, os outros... R$30, ô louco, tá patrão, hein? Tá podendo. O cara chega falando que gastou R$30, é só nego pedindo dinheiro emprestado depois, cara. Mas, cara, mas a Summer Sale, essa última Summer Sale teve uma novidade, que foi o joguinho lá de clique, cara, dos monstros. Vocês... que todo mundo baixou aquele negócio de autoclicker. É, não sei se você, o Cassius Clay ou o Kiliano chegaram a jogar o joguinho, cara. Joguei, só que tipo assim, não ganhei nada nele, não. Não, é que na verdade era um jogo pra todo mundo jogar, pra desbloquear mais descontos durante o durante o dia, né, cara? Então, ele valia pra isso, não que tu ia receber alguma coisa, mas todo mundo se ajudava pra desbloquear mais jogos de desconto, né? Mas ficava a gente, eu, o Godok, o Segui, a gente ficava na loucura, assim, clicando naquela merda e comprando os upgrades e jogando, assim, e a gente nem sabia pra quê, tá ligado? Não é. Mas é só pela vibe do porra, velho, a gente tá aqui na Steam, comprando, pegando as promoções, vendendo carta, e aí quando a gente acha que vai se livrar, não, cara, eles criam um jogo e a gente fica lá dentro clicando no jogo lá. Não, e é um jogo tão esquisito que você nem sabe se realmente você tá fazendo alguma coisa não, tá ligado? Você acha que tá indo sozinho. A gente baixou o autoclicker e dava 1000 cliques por segundo pra bater nos monstros mais rápido, cara. Sim, cara, a gente ficava usando autoclick no negócio, ficava cheatando o jogo da Steam. Garanto que tem muito BR que agradece a vocês, tá ligado? Cara, a gente ficava assim, tipo, às vezes eu deixava o mouse parado assim no monstro, ia ali pegar alguma coisa, comer o negócio, voltava, tava lá. Já tinha matado um monte de monstro, assim, na passada, né? Mas até no, na finaleira eles até falaram do... que isso aí foi meio que uma homenagem ao... Até tô passando aí o arquivo pra vocês. Eles falaram, assim, que foi uma homenagem aos jogos de esses clickers, sabe? Click Hero, aquele dos cookies também, era o Cookie Clicker, e até os ícones do joguinho mesmo, cada um remetia a um jogo, isso eles foram mostrar só no final, assim. Tipo, bem que eu vi que alguns jogos eram meio... alguns ícones, assim, eu meio que conhecia, assim, de outros jogos. Mas eles fizeram, assim, homenagem ao pixel art e coisa, foi um... Aí eu tenho que concordar com o Kylian, né? É uma coisa que o tio Gabe tá por trás, não tem como dar errado, tá ligado? É, cara, ficou tipo, galera, às vezes tu entrava na sala lá que tinha 900 pessoas jogando ao mesmo tempo. E o Kylian agora ele vai confirmar ou vai desmentir, posso estar falando a maior bobagem do mundo, mas eu acho que a Steam foi a que abriu uma grande porta pros jogos indies, cara, porque antes da Steam os caras não tinham muito espaço no mercado, não tinha? Cara, é... Abriu e fudeu depois. Menos. Ah, para. Cara, eu não diria que o Steam abriu a porta para os indies. Eu diria que os indies estavam numa casa pequena e ele chegou lá, ele parou na porta dessa casa com uma limusine e falou, galera, entra aí. Sabe, acho que foi uma pegada mais assim, porque a distribuição digital fez o que os indies são hoje, entendeu? Uhum. Não necessariamente o Steam. Você tem aí vários outros que bem menores, né? Tipo o Desura, ou até mesmo alguns sites, né? Que vendem aí DRM Free e tal. Mas, porra, sem dúvida o Steam foi uma parada arregaçadora aí pros indies, cara. Deu, isso aí é que nem tu disse, né? Deu, abriu aquelas as portas assim pros caras... aparecer mais ainda, né, cara? Isso é... Agora, vocês querem escutar o momento derrota que eu vou trazer pro podcast de vocês? Enquanto o Kylian tava falando de visual novel, tipo, eu tava vendo esse jogo em desconto aí, e vocês... Vocês vão notar... Não, não comprei, mas é porque tem um grupo que eu tô, que é esses grupos de anime, tá ligado? E, tipo, quando entrou na Summer Sale, os caras só falavam de jogo visual novel desse tipo aí, velho. E, tipo, os caras ficavam postando link, falando que tava desconto. Eu falei, velho, alguém gasta dinheiro com isso? Pelo amor de Deus. Aí são aqueles jogos meio erradão, aqueles, né? Meio? Cara, tem uma visual novel japonesa que é a história de um romance entre uma menina e um pombo, cara. Você escolhe... eu não sei como é que funciona, mas umas paradas meio distópicas, assim, que tem uma galera que foi transformada em pombo, aí você tem que manter o relacionamento com vários pombos diferentes. É Japão, Guilherme. Eu vou te falar que alguém nesse grupo com certeza tem esse jogo. Então, visual novel, algumas são legais. Não. Tem umas que são legais. Só tem uma pergunta, alguém vai jogar Yandere esse Simulator? Só o Faustão Dentinho Sim, cara. Faustão Dentinho Sim é sensacional. Todo dia cai uma pesquisa do site pro Faustão Dentinho Sim, cara. É um dos nossos links mais clicados, cara. É verdade. Pô, cara, vocês têm que mandar o nome disso aí que eu vou pesquisar aqui. Eu tô lá no site, lá no Super Amish, lá que tem o Faustão Dentinho Sim. Cara, sabe o que eu tava pensando agora? Imagina uma visual novel do Jailson. Tem o Oculest, né? Tem, Eu tô fazendo um jogo do Jailson também algum tempo atrás, mas foi um enrolado do caralho. Pô, esse ano sai. Esse joguinho tava muito bom, Guilherme. Esse ano sai. Difícil. Tava difícil. Pô, eu quero. Rola uma prévia aí, como é que é? Rola. Tem que curioso, na verdade, eu vou dar uma segurada nessa prévia aí, porque eu ia fazer 5 fases, mas como eu sou um preguiçoso, eu vou fazer 2. Eu vou lançar tudo que dá. Vamos dar continuidade aqui, que hoje tá macumbado o negócio, tá ligado? Os caras tão caindo, tá morrendo, tá faltando luz. Senhora. Ah, não tô gravando, né? Eu não tô gravando, ainda bem que pelo menos. A maldição do indie. A maldição do indie, ô Kiliano. A gente falou que os caras ficam pirateando, ó. O indie. O indie vai lá e derruba os caras. O destino tá, o destino tá cobrando preço. Eles estão jogando lance aí. Eu imaginei o Night Wolf materializando e batendo com o machadinho no modem da galera. Aproveitando aí agora, então, vamos ver quanto a galera já gastou na Steam aí. Todo mundo entrou no Steam Calculator lá, fez os seus cálculos de gastos. Godoka, como é que foi teus cálculos aí, cara? Cara, em dólares, eu gastei pouco até, eu acho. Perto das coisas que eu queria, porque compra, cara. Queremos reais. Vamos colocar reais, então. Em reais, então. Tamo no Brasil, vamos. Ajustado monetariamente, por favor. Reais. 525 reais a minha conta vale. Quantos jogos você não jogou? Quantos jogos ainda não joguei? 6 jogos. Caralho, mano. De 24. Ixi, cara. Caralho, meu level na Steam é 3, eu não sei como eu consegui esse level. Eu tô no 4. Cassius Clay, tu fez o teu aí? Fez. Olha, eu pensei que eu ia ter um dinheirinho bom, vale pouco. Minha só vale 229. Pô, tá. Tá gastando pouco, hein, cara? Tá gastando pouco. Sou um cara controlado. Tio Gabe não tá gostando. Não, mas é porque, assim, jogo barato eu compro aqui. Jogo caro eu compro na Origin, tá ligado? Aí já vi. Ô, Kiliano, como é que tá? Posso ficar por último? Tá, tudo bem, vou falar a minha aqui. Isso é o patrão aqui, tá ligado? A gente sabe que vai dar uns 2000 aí. A minha tá quase do Edson. A minha tá, passou um pouco a do Edson. A minha tá com 594 e três jogos não jogados. Caralho. Manda tu aí, Kiliano. Então. Só fazendo umas justificativas aqui primeiro, tá? O Steam Calculator, ele calcula o valor atual dos jogos, né? Agora, se eu peguei uma chave do Humble Bundle, por exemplo, coloquei, ele conta como se eu tivesse comprado. Sim. Ah, comprei numa promoção por 45 centavos. Ele conta como se tivesse 10 reais. Então não é muito fiel, né? Você é uma pode desculpa. Reduzir. Desculpa. A galera não quer ir pra trás. Fala aí, Kiliano, quantos zeros aí? 5, 6? Estão todos sentados? 6.073 reais. É o valor verdinho aqui, tá? É esse que vocês estão olhando mesmo? Caralho. Como diria o pai do Cris. A gente é tudo uns meninos, cara. Tudo uns hobbies, velho. Cara, daí, cara, eu falo mais. Comparado a galera que eu converso, troco ideia aqui, a minha conta tem um valor médio, tá? Caralho. Tem uma galera que não brinca em serviço, cara. Façam vocês também que estão ouvindo o podcast aí. Deixa o link na descrição do podcast no site aí pro pessoal deixar nos comentários. Garanto que vai ter muito mais que o meu valor aí. Olha, não sei não, hein? Tranquilo. Depois dessa paulada do Kiliano, ninguém vai querer fazer, velho. Quantos jogos não jogados? Vocês estão falando como se fosse vantagem, eu tô chateado aqui, pô. Quantos jogos não jogados, Kiliano? 24%. Caralho. Ah, tem número aqui, tem 70. Caralho. Quantos? 70. Caralho. Não, mas calma, igual eu tô falando, tem muito jogo de Humble Bundle, cara. Que assim, eu peguei um bundle aqui que eu tô interessado em um. Aí eu boto a galera, boto todos lá na minha conta da Steam, entendeu? Quantos jogos você tem ao total, cliente? Só curioso. É, 286. Puta que pariu. O Eu tenho muito, cara. Eu tenho 24 jogos, eu tô achando muito, velho. Aqui no meu aparece 34 jogos, mas tipo, mas na minha lista nem aparece tanto, cara. Tem muita coisa de jogo grátis, o cara jogou, pegou uma vez, desinstalou, tá ligado? Tudo isso aí já conta com. Eu tenho 29 aqui, eu tô com a Steam aberta, eu tenho 24 só, né? O Sigi disse que um amigo dele lá compartilhou a biblioteca e o cara tem 222 jogos, tá ligado? E o Sigi falando, não consigo nem jogar os meus, cara. Minha conta tem 5 anos, tá? A minha é um pouquinho. Vai, eu tô trabalhando fichado há um ano, tá ligado? Então só peguei duas Summer Sales. A minha tem uns quase 3 anos, eu acho, mas tipo, no último ano, assim, que eu comecei mesmo. Não, vamos começar a prestigiar os joguinhos aí, vamos começar a gastar. Meu primeiro jogo foi o Left 4 Dead 1, cara. Nossa. Ninguém pega o lançamento. Mano. Mas a gente pode pegar, anotar o número de jogo e o valor da conta do Kiliano. Daqui 10 anos a gente não vai ter chegado nisso aí, não. Rumble Bundle é o segredo, galera. Comprem lá no Rumble Bundle e ativem todas as chaves. Eu não tenho dinheiro pra comprar Rumble Bundle, é isso. Vocês já assistiram aquele filme Lobo de Wall Street? Sim. Sabe aquela cena que ele tá jogando dinheiro do barco assim? Uhum. É o Kiliano agora, tá ligado? Pega aí, seus povos. Então a chave aí, ó. Falando nisso, né, cara? Porra, os memes que surgem da Steam, nas Steam Sales, são sensacionais, né, cara? Aquele que a gente já passou, do Senhor dos Anéis, aquele, velho, é sensacional aquele. Já viu esse, Cleano? Sim, já vi. Putz, meu, que os caras não atirem abaixo de 60%. Aí os caras dão uma flechada lá. Não, disse que não. Aí chegou lá com 90 e pouco por cento. Desde 99%. Não atira, é pré-alfa! Vocês já viram aquela do... Tem outra do Senhor dos Anéis, eu não sei se é esse mesmo. Que tipo, sabe aquela cena do rei falando, haverá um dia que seremos não sei o quê, mas esse dia não é hoje. Então ele fala bem assim, haverá um dia que não jogaremos, não gastaremos um dinheiro na Steam, teremos vida social, mas esse dia não é hoje. Esse do Shingeki no Kyojin aqui também tá muito bom, velho. Ele fala que finalmente tá se ajustando e tá pagando. Já faz um ano desde a última Summer Sale. Finalmente eu consegui reerguer minhas finanças. Finalmente eu estou comprando comida. Aí puf, aparece o Tio Game lá. Aparece o Game gigante atrás dele, atrás da muralha. Cara, a galera tá muito de parabéns, velho. Não, aquele cara que eu mandei o vídeo pra vocês, tipo, ele faz um vídeo por ano. E aquele vídeo é muito engraçado, que tipo, ele tenta lutar e a carteira dele sai voando e bate no computador e só aparece. Puxei, comprando já. Eu tenho. Aí ele olha a carteira vazia no final. É. Não foi tão ruim. Não é esse GIF aqui que tu tinha falado, Cassius Clay. Opa, um JPEG. Caralho, me enganou. A imagem não tá se mexendo. Ah, isso é muito bom. Não, esse eu nunca vi, cara. Esse eu nunca vi. Esse é o que o Magrãozinho tá correndo. Porra, não achei o GIF da porra agora. Eu achei a merda em JPEG. O Magrãozinho tá correndo e vai vindo os descontos atrás dele. Quando ele olha, ele larga correndo, tá ligado? E os descontos saem atrás. E ele não consegue fugir. É muito bom, cara. É muito bom. Cara, eu tenho um GIF aqui que ele resume a vida de nós todos no... quando a Steam Summer Sale começa. Quer ver? Vou matar aí pra vocês. Ele é quando vê aquele jogozinho de no desconto, tá ligado? Pega, teve uns nessa última Summer que eu tava assim também, cara. Eu olhava e eu, caralho! Mas, cara, o que melhor definiu foi aquele que mostra a Steam como Pokémon, tá ligado? Não, cara. Que vai mostrando, temos que pegar todos, e vai mostrando cada jogo. Temos que pegar, cara. O que melhor define é esse aqui, cara. Cada jogo é um Pokémon, cara, aquilo é muito bom, velho. Cara, a Summer Sale é isso aí, cara. Não, esse daí é o Kilian, só. Toma. Aqui o do Magrão. Acabei de verificar o perfil de vários amigos meus aqui, ó. Estamos todos na mesma média. Ah, é? Estão um pouco mais aliviados. Vou procurar mais Liana, eu vou te contar um segredo. Gente rica só tem amigo rico. Não, velho. É normal. Cara, gente rica não compra jogo em promoção. Só que enquanto eu e o Evandro e o Edson compra um, dois, três, você compra 20, cara. Não, não, não. Faz isso comigo, não. Ah, depois que não, a gente... Não me deixa cair nessa... Depois da última vez, depois daquela vez que o Kiliano participou aqui, que a gente falou que ele tava participando da cobertura dele, né, cara? Tipo, agora... Agora vem, com essa, agora vem com essa conta multimilionária aí da Steam. Não, Kiliano, vou mandar você um fala link aí, ó. Vou mandar link de pessoas que tem mais jogos que eu. Olha aí, ó. Esse perfil aí é do Monark, cara. O Monark grava vídeo no YouTube. Caralho! Puta que pariu! Ixi, cara. Que... Vou desinstalar. Vou desinstalar a vida agora. Vou embora. Como é que eu falo essa quantia aqui? Achei que o Evandro ia falar como é que eu me mato. Não, Mark, um detalhe também. Quantas horas vocês têm no Steam? O meu aqui tá 1.762 horas. Tem pouquinho, 200. Ah, eu não tenho. Cara, eu tenho só 113. Eu tenho 211 só, cara. Eu tô vendo o Monark aqui. Ele tem 2 mil horas só no Dota, cara. Não, tô conversando com a gente que tá na fralda aqui, pô. É, cara. Molecada no Steam. Não, eu já falei. Cara, eu tô falando muito que eu sou velho nessa porra. Você não sabe quanto tempo o jogo pirata consome de mim, cara. Esse tempo a Steam não conta, cara. Eu falei, a Steam não contabiliza o jogo pirata, né? É o que eu falei um pouco antes, Kiliano. Tipo, a gente é uns garotos, sabe? Agora que a gente tá começando a sair da ilegalidade, começar a comprar os joguinhos direitinho na Steam. Por isso que eu falei que tu era especialista. Já tô pensando em voltar, daqui a alguns anos a gente conversa aí nesse valor dessa conta do Steam. A gente parou de comprar Fanta e cachaça pra fazer tubão no bar da esquina pra viajar pra Amsterdã, entendeu? Eu já tinha comentado isso no outro podcast, sabe? Eu dizia, cara, porra, antigamente eu tinha dinheiro pra tudo, hoje em dia eu não tenho dinheiro. Disse, claro, o cara para de tomar cachaça de boteco e começa a tomar cerveja mais cara, né, velho? Vai mudando os padrão. Eu tenho uma dúvida, Evandro, o que você toma no bar atualmente? Não, no bar eu não bebo. Uísque, tu toma Red Label? Não tomo uísque também, não gosto. Não, pô, não vai tomar Red Label no porque bar, né, cara? O Kiliano dá Red Label pros cachorros. Lá na casa dele é buleiro, Black Label. Jack Daniels, é pelo menos Jack Daniels. Não, me julgando mal. Olha o que acontece. Vocês começaram a beber há 2 semanas atrás. Não, a bebê já faz mais de 20 anos já. Não, é que negócio. Se for colocar como se fosse pirita, vocês começaram a beber umas 2 semanas. Eu tô com o fígado destruído, todo cagado, sentado numa cadeira de plástico, com um esquinteriol na mão, entendeu? Uma barriga que vai até o joelho. Kiliano, você fala bem assim, Kiliano, vou ir te visitar, tá ligado? Ele fala, peraí, tu mora onde? Ele pega o teu endereço certinho, aí tu escuta ele falando, ô piloto, buscar meu endereço e tal, pra tu escutar ele do helicóptero, Kiliano. Vou chegar aí de Fiat 47, vocês estão loucaços, cara. Não, se eu tivesse gastado esse dinheiro todo num montante só, toma essa porra. Aí era uma coisa. É um histórico da minha vida, galera. Isso aí é o cachaça é um real, mas muitos anos de cachaça junto um montante muito desagradável, cara. Quando você olha assim, depois dá um desânimo da porra. Ô Segui, aproveitando que tu tá aqui, cara, quanto deu aí o Steam Calculator aí? Ó, primeira coisa. Em reais, a gente tá fazendo. Em reais. Barzil. Puta, em reais? Onde nada eu vejo? Ah, só em dólar. Cadê? Enquanto eu vou fazendo essa merda aqui. Cara, dando menos de 11 mil reais, você tá tranquilo, viu? Caralho, por que você deu 11? Não, menos do 500 só. Amigo do Kiliano aí deu 11 mil reais. Enquanto eu tô fazendo isso, me façam aí um overview. Qual que foi a galera aí? 500 e pouco, eu e o Godoka. O Cassius Clay teve menos, teve quanto, Cassius Clay? Sou um menino, sou um garoto. 229. E o Kiliano deu uns 2 mil aí pra mais. 2 mil? Deixa eu... Seis mil. Eu tava com 2 mil na chave. Não, eu tô, cara, eu tô sentado num trono de engradado de skin carioca. Eu vou virar desapontado pra minha vida, cara. Vou ficar desapontado. Eu tenho... Ah, tô juvenil ainda, 521zinhos. Pô, ainda tem mais de boas. Ainda tem mais que tu. Eu tenho... Porra. Ah, cara, eu jogo muito jogo free-to-play, eu joguei muito jogo Piratex que eu não comprei depois, né? Eu tenho... Aí, nesse mas, momento, eu tô com... Sabe aquelas camisas de eleição de 8 anos atrás? Sim, sim. Color, branca, color, né, cara? Tudo. Caralho. FHC agora vai. O... Olha lá, sentado num trono de engradado de esquicariol, com uma garrafa de corote e um Marlboro, um em cada mão. É, um e derby, por cara, uma derby. De lata de... Mas tá cheio de joguinho. Mas tá cheio de joguinho. Não, não, a coroa é feita... A tua coroa se trocou uma coroa com aquelas mil anéis de Coca-Cola, tá ligado? Você trocou uma coroa. É uma coroa de geloucos. Cara, eu precisava. O Burger King, tá ligado? Foi lá, cara. Eu precisava achar essa imagem que eu mandei pro Evandro, velho. Que era tipo assim: o cara falando, nessa Steam sua mercê, eu nem peguei muita coisa. Aí, tipo, na outra imagem é o cara dentro de uma caixa morando na lua. Sabe o que mais me dói? 24% dos meus jogos eu não toquei, tá ligado? É o parte que eu tenho. Quantos jogos? Quantos no total? 9. 9, caralho. Tem bastante. Cara, eu tenho 9 jogos que eu comprei, eu não reli. É tipo isso, tá ligado? Sim, eu tenho 6 assim, cara. Eu tô chorando aqui. Eu tenho 3 ainda, tô de boa, então eu fiquei feliz. Eu tenho 9, só que tipo, desses 9 eu tenho... A culpa é do Humble Bundle, eu tenho 70. Puta. 6 mil reais não dá pra comprar o Humble Bundle. Não dá. Eu ativo todas as keys, cara. Mesmo jogo é tipo tu olhar pra uns caras andando de Belina, de Chevette, de Gol quadrado e falar bem assim: não, galera, eu tenho um Camaro. Mas é culpa dos impostos. É culpa. Não, amigo meu que me emprestou aqui, ó. Aquela foto do cara que parou um Camaro lá de um barraco, assim, né, cara? Isso, cara. É isso. Então vamos dizer que eu tenho um Camaro 2003. Eu tenho um Opala bem cuidado. Bem cuidado, Opala rebaixado, né? Opala com azar um 20, tá ligado? E um som de 20 pau dele. Sim, ó. Sim, ó. Resumindo aquele ano aí, ó. Prioridades. Aí, cara. Tem Sky. O seguinte, a gente fez uma rodada dizendo os jogos que a gente adquiriu aí na Summer Sale. Então, se tu quiser falar rapidinho aí dos teus, antes da gente encerrar. Cara, eu comprei pouquíssimo, porque eu tive problema lá com o meu pagamento, lembra? Ah, é verdade. Então, porra, eu não recebi justo no mês da Summer Sale. Eu, puta, fudeu, o que eu vou fazer da minha vida, tá ligado? Seu chefe te ama, cara, você que não sabe. Fui pra merda, né? Então, eu comprei só FES, porque eu só joguei 500 milhões de horas no Piratex. Eu comprei Witcher 1, que eu não abri. Eu comprei... O que mais? Pera aí, eu tô olhando, tô tentando olhar. Eu comprei... Acho que foi isso, só? Não, Crypt of NecroDancer eu comprei na estreia, faz muito tempo. Ah, tá, eu achei que tu tinha comprado na... Eu paguei, sei lá, 20 pilas. Muito caro. Eu comprei o Super Meat Boy também, que eu joguei 600 trilhões de horas no Piratex. Ah, me deu uma cópia de presente também. É, então... Pra eu passar posso, raiva, pra fazer eu passar raiva, né? Ó, se vocês quiserem... Você adora, que... né, cara? Se vocês quiserem aqui, esperar um pouquinho, deixa eu olhar aqui no meu e-mail, porque tem os boletos não pagos, tá ligado? Caralho. Aqui, não, é porque eu não consegui pagar, porque eu não recebi, né? Então deixa eu ver se eu acho aqui quais eram os jogos que eu ia comprar. Ah, um dos jogos eu ia dar de presente o Prison Architect Standard pro Evandro. Ah, nunca mais vai ver esse presente. Pois eu é, comprei. Cara. Eu comprei o Fallout 3... edição sinistra, o Fallout New Vegas edição sinistra, o Tomb Raider, o mais novo, Knights of Pen and Paper 1, Saints Row 4 Game of the Century Edition. Cadê o valor aqui? É, o valor aqui dos R$52. Eu acho genial, cara, se Saints Row fazer isso, cara, do jogo do século, sabe? É, então. Então era isso que eu ia comprar se eu tivesse recebido. Ou, e mais também, porque eu ia ficar comprando um monte de coisinha, mas aí eu não. A gente falou das loucuradas de vender carta e ficar clicando. Nossa. No joguinho lá pra gerar mais promoção, né, cara? A loucurada. Pode crer, eu perdi todo o podcast, eu vou ter que. Depois tu ouve. E comenta, depois tu ouve e comenta. Fico comentando com a gravação, igual eu faço. É, eu vou ficar comentando no busão, tá ligado? Com as tiazinhas que estão parado do meu lado, assim. Tipo, piano, esbanja muito dinheiro, gasta dinheiro na Steam, vagabundo, maconheiro. É tipo isso. Cara, quem nunca deu umas boas risadas dentro do. Do busão escutando podcast, não sabe que eu ouvi podcast, tá ligado? Sei que eu atrapalhei com o toque, mas foi mal. Então tá, galera, estamos aí, encerrando nosso podcast, falando sobre Steam, essa coisa sensacional que leva nossa grana embora todos os anos. Então, Cassius Clay, muito obrigado pela participação aí, cara. Se quiser fazer um. Cara, foi uma honra, se precisar me chamar. Se tiver, quiser fazer algum jabá aí. Pode. Cara, eu vou fazer um jabazinho rápido. Acesse o Mobcast lá, o podcast que ninguém escuta. Vou pedir pro Evandro deixar o link na descrição. Não, pode deixar que eu coloco. Pode deixar que a gente não põe, não. Não vamos divulgar ninguém nessa merda. sacanagem. Como se a gente fizesse alguma diferença a gente divulgar, né? Capaz de ficar negativo o número de acesso. Já pensou, velho? Tu entra lá, tipo, tem um acesso, aí tu entra no dia, tem menos 5. Pessoas foram embora, né? Pessoas que te escutavam antes não escutam mais. É isso aí. Se você ouve o podcast deles, parem de escutar o podcast deles e venham escutar o nosso, tá ligado? Obrigado. Cara, pra tu ter noção, o último episódio que eu lancei, tipo, teve 35 acessos, sendo que eu sei que uns 10 fui eu tentando resolver problema. Cara, pra você ter noção, os últimos 35 episódios que a gente lançou tiveram 30 acessos. Relaxa. Você lançou na dimensão. Ah, mas assim, o último que vocês lançou teve 30 acessos em uma semana, pô. O meu teve 35 em 2 anos, tá ligado? Quiliano, muito obrigado mais uma vez por participar aí com a gente, cara. Valeu mesmo. Cara, é sempre um prazer só chamar. É, sempre fico muito feliz de vir aqui e gravar esses temas aleatórios aí, bem legal. Sim, mais aleatório não tem. Pode roubar fazer piada. Ter colado aí, cara. Nessa longa estrada da vida, deu uns bagulho ruim aí, daí tive que. É a vida. Relaxa, cara, no a meio vida. Do podcast, o Evandro caiu também. A vida tá aí, eu caí também. Tava meio macumbado esse podcast hoje mesmo. do recalque, é do recalque, cara. Faz teu jabá aí, por favor, Cleano. Ah, eu tenho um canal no YouTube, que é o 365 Indies, em que eu falo sobre jogo independente, então convido vocês a darem uma olhada lá, youtube.com/365indies. Eu vendo canecas também, tematizada de joguinhos independentes, tem umas camisas aí que eu tava vendendo também, mas é a última tiragem, só sobraram camisas P e feminina M, então se você for uma garota ou um rapaz pequeno... O Gariba, vamos mudar pro Gariba comprar, cara. O Gariba com certeza ele cabe no. Se tiver do Faustão deite sim uma caneca, eu já quero, hein? Pariu, meu sonho. Escrito errou! Errou! Tá pegando fogo, bicho. Acima de tudo, eu recomendo também um outro podcast, que é o podcast do meu coração, que é o Café com Games. Eu gravo. Sensacional. Tento gravar semanalmente lá com eles, eu faço parte da direção lá também, dessa zoeira, dessa adoração a Jailson Mendes, Jogos e Cafés. Então recomendo para vocês a conhecerem também o Café com Games, cafécomgames.com.br. Bem legal. Cara, o Segui acabou de dar uma ideia muito engraçada para um dos episódios da Visual Novel do Faustão Leite, sim. Tipo, tu leva ele pra comer aqueles fundir, quando você acende o negócio, ele tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo, bicho! Então é isso aí, galera. Postem aí isso. Quem tiver Steam, postem aí seus gastos no Steam Calculator. Vamos ver quem é o mais pobre de todos nós. Já sei que nenhum de vocês vai superar o Kiriano, tá ligado? Não, provavelmente. Ah, vai. Vocês conhecem pouco a ideia. Eu não sou rico, gente. Eu sou velho. Essa é a diferença. Minha conta tem um tempo já. Eu tô com aquela... Naquele... É Family Share, né? Aquela vibe. E eu tô com 218 jogos na minha livraria, tá ligado? Então, tem um brother meu do trampo que vai ter uma conta bem, bem gorda, assim. Eu vou fazer isso por ele e vou ver quanto que deu lá. Vou jogar na cara dele depois. Tá. É isso aí, então, galera. Até a próxima semana. Abraço! Acessem o 365 Índios do Edson. Duvido, cara. 366 Índios dele. Eu só quero abrir o coração, cara. Aproveitando que eu não comprei nada na Steam, né? Recebi, pá... Aí começa aquelas merdas, né? Você recebe, você começa o quê? Você começa a comprar pagar metanfetamina do Walter White, ostentar, né? Começa a tomar breja, pá. Aí eu fui e comprei 50 conto de microtransactions de um jogo, tá ligado? Você, caralho, mano, eu sou muito bosta mesmo. De quê? Cara, eu lembro de microtransações, de bagulho supérfluo, tá ligado? De cartinha. De corzinha, de chapéu e de olho brilhante. Caralho. Tá ligado? Tipo isso. De Path of Exile, Edson. Caralho, velho. Você tá jogando, cara? Porra, eu tô viciadaço. Só tenho 168 horas registradas nessa merda só. Não. Pega o perfil do Monark que o Kiliano passou. O cara tem 500 horas no Path of Exile. Que eu dei uma olhada. Tá aí no link aí, cara. Tá aí no link. Tem 2.000 horas de Dota e tem 11 mil na conta do Steam. Jesus, o cara não tem o que fazer mesmo, né? Eu tenho 400... Path of Exile, 620 horas, cara. Eu tenho 457 horas no total da Steam, eu já me sinto meio pior por isso, tá ligado? Caralho. O jogo que eu mais tenho aqui é o Broforce mesmo, cara. Broforce, não, tô sempre jogando. O que eu mais tenho é o Path of Exile, que é 57 horas. Tenho, sei lá... 110 horas a mais que você. Não, eu tenho 110 horas no Pro Force, depois vem logo em seguida o Lego Marvel Super Heroes com 36 horas, tá ligado? Tipo, é muita diferença de tempo de jogo. Onde eu vejo isso por hora? Nesse, aí no calculator mesmo, TC ali, tu consegue ver. Tu vê quanto tu gasta quanto é o teu gasto por jogo e tal. Ah, pode crer. Puta, depois de. Eu tenho Binding of Isaac aqui com 82. Tirando as 200 no Piratex que eu joguei. É, Risk of Rain 39, tirando as 500 que eu joguei no Pirata. Porra, só bem bosta mesmo, né?